como passou. Pedi notícia sua, porém você não mandou. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou. Me diga como vai sua distinta família. Como vai aquela joia que é sua linda filha? Como vai seu filho, tipo do rapaz perfeito? E sua senhora, lhe transmito o meu respeito. Amigo velho, foi prazer tê-lhe encontrado. Eis aqui um forte abraço desse seu menor criado. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou. Você está mais forte, bem disposto e humorado. Parece vender saúde, deve andar bem sossegado. Logo que cheguei, pretendia lhe avistar. Porém, lhe vendo agora, quero lhe cumprimentar. Amigo velho, depois eu falo consigo. Dê licença, seu amigo, que ele tem que trabalhar. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou. Está mais forte, bem disposto e humorado. Parece vender saúde, deve andar bem sossegado. Logo que cheguei, pretendia lhe avistar. Porém, ele vendo agora, quero lhe cumprimentar. Amigo velho, depois eu falo consigo. Dê licença, seu amigo, que ele tem que trabalhar. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou. Ô amigo velho, como vai, como passou? Pedi notícia sua, porém você não mandou.